Cineral Digital. Cineral Digital. O som do amor. O amor. Sabá Produções. Seu áudio aqui é 100% qualidade. You just know that I love you every time. You just live in my dreams. Oh baby, you live in my heart. And I know you never get it. Portuguesa da Sacramento. E aí? Casa da Cerveja! A gente chega junto, vamos lá! Meus caminhos e o meu sol serão os seus. Diga-me, Getena, I love you, se você me ama de... É Cineral, meu amor! São meus pensamentos, suas fotos pelo chão e uma lágrima rolar. Não pude evitar. Amigo Bia, Charlene, vem aqui com a gente, bora. Olha o Talibã. Eu queria. Bora, Paulino! Que você me entendesse um pouco mais e voltasse atrás. Espeladeiro, bora cabeção, já com a gente. Olha a lida de corpo, gente. A canção eu fiz pra poder te falar. Palavras que toquem seu coração. E aí, como é que é? Te procuro sem saber aonde está. Querida Mary, eu queria tanto que você me entendesse um pouco mais e voltasse atrás. Por isso escrevi esta canção. Eu fiz pra poder te falar. Olha que tá aí, Galetino, rasga baralho. Ele, a Solona, já com a gente. Boa, Galetino. Palavras que toquem seu corpo. Lá na Marabaia. Te procuro. E é só na Bola Pedreira, bora. Onde estás? Grito por seu nome sem parar, sem saber onde vou. Amigo Marcelo da Pedreira, Marcelo. Te amo e peço pra voltar. Bora, Bia. Pelo nosso. Só no conjunto. Galera, com a gente, Balan. Porque sem razão me deixou, foi embora. Haja coração. Haja coração pra suportar tanta dor. Ei! Provocada por paixão. Penso em você, meu amor, toda hora. Porque sem razão me deixou, foi embora. Você me invadiu, entrou fundo no amor que eu sinto por você. Não esquento bem. Bora, periquito. Pois sei que vou te faltar. Cadê a porruda? E voltarás para mim. Alô, macho! Amigo Leandro do Meia Luciana com a gente, o braço, hein? Para te refrescar. No frio sou uma chama viva, ardente o teu calor. O amigo Branquelo da Pedreira. O amigo André, o rei do Espiriguitino. Baleguino! E da Liga. Ah, como penso em você, meu amor. Toda hora. Nossa Kika da Pedreira. Bora, Kika. Me deixou. Olha os abadás. Foi embora. Haja. Foi sal, né, Kika? Pra suportar tanta dor provocada por paixão por você. Penso em você, meu amor, toda hora. Porque sem razão me deixou, foi embora. Haja coração pra suportar tanta dor provocada por paixão. Penso em você, meu amor, toda hora. Porque sem razão me deixou, foi embora. Você me invadiu. Bora, seu Wilson. Greta Portuguesa, abraço do bichinho. Profundo no amor que eu sinto por você. Não esquento bem, pois sei que vou te faltar. Ei! E voltar para mim. Samba Produções gravando ao vivo. Produções QP. Quando vejo o sol brilhar neste céu azul, sinto vontade de viajar, de pegar o rumo sul. A gente nasce, cresce, vive e morre sempre mesmo lugar. A vida passa e a gente não vem passar. A vida passa e a gente não vem passar. Vou pegar meu violão e sair pelo mundo a cantar as coisas do meu coração, as coisas que eu tenho pra mostrar, as coisas que eu tenho pra mostrar. Dizer pra você que é meu irmão, que o mundo precisa da nossa união, da minha mão, da tua mão, de uma só voz. Meu amor, do teu amor, de todos nós. Bora, parceiro Monteiro, já com a gente. Bora, Monteiro, como é que é, meu filho? Legal. E a sua bola pedreira. Vou pegar meu Só na mano, gente. Volume bem reduzido, só na mão. Casa pequena, né? Assim mesmo. Amigo Marco Taxista. Max, que não tá na mídia também, ó. Um abraço. Nunca aí. As coisas que eu tenho pra mostrar. Amigo Paulo, plataforma. Bora, Paulo. As coisas que eu tenho pra mostrar. Fala isso pra Deus. As coisas que eu tenho. Aí, cabeção. Jorge da Pedreira. É meu sete da Pedreira, primeiradão. Obrigado, valeu. Mais um instante. Eu tenho uma vida pra viver. Quero estar só com você, amada amante. Beijei os seus lábios e senti, por todo esse tempo que perdi, solidão. Amigo Patorino e Salva Terra com a gente, uma Patorino. Eu quero viver o amanhã em Salva Terra, olha a barba. Você é tudo que adoro, que adoro. Você ilumina os olhos meus, estrela de luz que me acendeu. Bora, linda de corpo. Amigo dos humildes, estrela de luz que me lá de Salvador. Saudade. Estou caminhando sozinho nesse mundo escuro de dor. Caminhando vou à procura de paz e amor. Caminhando vou à procura de paz e amor. Por favor, me ajude a encontrar. Estou caminhando sozinho nesse mundo escuro de dor. Caminhando vou. Sala de mãozinhas. À procura de paz e amor. Caminhando vou. À procura de paz e amor. DJ Michel. As músicas de Super. Olhando pro céu eu vejo estrelas iguais a você. No infinito e no mar eu olho e vejo você e me recordo do nosso amor. Bora, plataforma, como é que é, meu irmão? O tempo durou. Lembrança que em mim já gostei. É tudo que restou de você, meu amor. Paulo Plataforma. E agora é a razão porque vivo chorando. Razão da minha música. Você é minha inspiração. E agora essa ilusão me faz viver chorando.

Paulinho. Separa tua pizza domingo. Volte, por favor. Me tire desse castigo. O que foi que eu fiz contigo, meu amor? Volte, por favor. Faz a dúvida. Eu quero estar contigo, minha querida. Mas tão bem como antes, tudo mudou. Eu não posso mais concordar com seus caprichos. Me amarrar a um compromisso que não vai levar a nenhum lugar. Deixe-me. Para Periquito na época. Do que sofrer junto a você, se já não dá mais, não vamos brigar. DJ Pedrinho, tá com fome. Calma, Pedrinho, daqui a pouco o viletão. A gente já não se dá mais tão bem como antes. Tudo mudou. Eu não posso mais concordar com seus caprichos. Olha o Talibã da Pedrinho. Me amarrar a um compromisso. Na época do seu Zé. Que não vai levar. Para parceiro Monteiro. Onde eu quiser. Tá no setor. Para Monteiro, domingo na tua casa, Planeta Show. Do que sofrer junto a você, se já não dá mais. Deixe-me ir pra onde eu quiser. Prefiro ficar só. Produção. Ai. Desde que você se foi, tantas coisas mudaram para mim. Oi, meu amor. Passei um tempo te esperando, não sei por que me deixou assim. Você foi o melhor dos meus sonhos, nas loucuras que tinha de te amar. Passei um tempo te procurando, você sumiu pra mim não te encontrar. Só sei que onde você estiver, meu amor, eu vou te buscar. Esteja em Miami, em Chicago, na Holanda, em qualquer lugar. Vou sair gritando, desesperado até te encontrar. Vou enlouquecer. Para aqui que esquece ele. E onde você estiver, meu amor, eu vou te buscar. E aí? Esteja em Miami. Olha a Bia Charlene, os dançarinhos. Na Holanda, em qualquer lugar. E o batedor. Vou sair gritando, desesperado até te encontrar. Vou enlouquecer, vou morrer de dor se o meu grande amor. Vai! campeão. Vai ele pra BR. Ele para no meio da estrada. Não vale a pena. Olha a Gleice e a Kika, as solteirinhas do Cineral. Mas vou encontrar alguém que vai me amar. Gente, daqui a pouquinho, festa do Baile do Real. Lá na antiga fazenda, Ponte Show. Aí sim, festão, gente. Daqui a pouquinho. No 12, papai. Hoje só na mãe, só na mãe. Se você pretende viver um grande Faz o T, faz o T. Seu escravo, eu sou o seu senhor. Sou seu servo, seu objeto. Desculpa a dor. Sou seu sexo. Para a sete da pedreira. Sou seu filho, sou seu criador. Sou Adão, serpente, o transformador. Sou um eremita, um mago, e eu vago como um predador. Sou o centro do seu prazer, avassalador. Sou o que sempre quis ser, sendo apenas o seu trovador, apenas um outro cantor. Sabá Produções, seu áudio aqui é 100% qualidade. Com o passar dos anos, sei que ainda estás menino, mas eu sei que um dia vais viver junto a mim. Sei que estas palavras nunca vão expressar o amor que eu sinto, por isso eu canto assim. Semanas que te busco e procuro, mas não estás aí. Com saudade escrevi todas estas palavras. O que eu quero é amar-te e viver junto a ti. Pois eu sofro tanto e sinto tanto tua falta. Não vou suportar. Imagina como te quero, quero e sabes. Galetino invadindo hoje, hein? Alô, Galetino! Bate forte essa saudade, bate forte, não deixar esquecer você. J de saudade nunca até 6 da manhã lá, olha aí, ó, te liga, te liga, te liga. Alô, alô, meu amor. Oh. Nunca no bar Nova Dimensão. Olha aí. Te esperei por tanto tempo, agora quer voltar. Pensou em um minuto, seria aceitar. Merece um castigo, eu que não preciso, espero. Jota fala é chope periquita. E mais, nesse tempo todo, sei que eu posso achar outra pessoa, não te quero mais. Você que não me ama, só quer brincar comigo, eu sei que não quero. Logo ao frente, casal feliz. Valeu a experiência, você me deu motivos, não te quero mais. Descobri. Mídia no tempo da pororoca. Sala Motila. Olha as solteirinhas. Tô aqui, olha aí. Ali, Jota, solteirinha. Tirar para dançar, pra gente se pra dançar. Nessa festa, oh, oh, você gostava, oh, oh, DJ Anderson tocar uma canção legal. Vem pra mim, mas logo notei teu olhar. Amigo Léo, taxista, e a Luciana com a gente, um braço. Deusa, oh, oh, só lembrando o tempo. Cantava, oh, oh, fala, batedor. Mais uma aí, ó, aí, ó. Quebra mesa. E a dona Silvia com a gente. Boa, Silvia! Não vai embora. Alô, periquito! Não me deixa aqui sozinho. Eu não sei viver sem teu carinho. Meu amor, eu vou chorar. Vem, me dá teu coração. Você me enche de paixão. Não me deixa assim. Paulo, manda abraço pro Everton, aí do churrasco da Rose na Terra Firme. Do forrozão lá na Antônio Verdosa. Até porque tinha festa, hein? No meio da rua. Quais as armas que encontrar pra fazer seus encantos? É derramar seu amor em mim. Quica da Pedreira. Para mim, não. Você estava mentindo. Diga logo